Olá, ouvintes, Medicina e Saúde 2021, produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em termos de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, ao sábado de manhã, às 10h30, e a nossa reprise, às sextas-feiras, às 13 horas, 13 anos nas ondas do rádio. É um prazer para nós darmos prosseguimento aos nossos trabalhos nesse ano de 2021 e temos o prazer de receber hoje o colega Dr. Rodrigo Mas Piper, ginecologista e obstetra, dono, proprietário da nova clínica que está na nossa cidade, chamada Clínica Afrodite. Tudo bom, Rodrigo? Opa, Maurinho, como é que tá? Tudo uma boa? Prazer aí tá sendo esse convite aí feito por ti, para falar um pouquinho sobre a clínica e trocar uma ideia contigo. Como é que tá? Tranquilo? Rodrigo, tu tem quantos anos já de serviço na nossa região? Cheguei aqui, Maurinho, por 2006, eu comecei a vir, eu acabei residência na Santa Casa, lá de Porto Alegre, aí eu comecei a vir pra região em 2006, então isso já fazem 15 anos, né? 2006 eu comecei vindo quando abriu a... quando saiu a lei, veio aquele plano da Ubra, e aí eles me convidaram para atender ali nesse novo plano que tinha ali em Parobé, aí foi naquele ano que eu comecei a vir para cá. São 15 anos já de atuação, já é uma pessoa confirmada na nossa região. Doutor Rodrigo, que se formou aonde? Me formei em Pelotas em 2003, aí fiz a residência depois na Universidade Católica de Pelotas em 2003, e aí fiz a residência na Santa Casa de Porto Alegre até 2006. Aí que eu comecei a vir aqui para a região de Itaquara. Doutor Rodrigo, que atende aqui na nossa região, ginecologia e obstetrícia, é isto? Ginecologia e obstetrícia, gineco e obstetra, isso aí. Bom, e hoje trabalha onde? Maurinho, hoje o meu consultório, eu tenho consultório em Igrejinha, aí eu trabalho ali na Unimed, de uma vez por semana na Unimed de Parobé, ali, uma vez por semana, cada duas semanas, e consultório de Igrejinha ali no do lado do hospital, no Bom Pastor, e aqui na Afrodite. E agora na Clínica Afrodite, a gente começou aqui no Dia da Internacional da Mulher, dia 8 de março que nós abrimos aqui a Clínica Afrodite. Bom, então, num primeiro momento, Rodrigo, eu gostaria que tu, até pela vigência da pandemia, tu falasse um pouquinho para nós a respeito da Covid e da gineco e da obstetrícia. Como é que essa tua especialidade está convivendo com o Covid? É um momento diferente, né, Maurinho, porque pelas cirurgias eletivas, esterectomia, cirurgias tirar útero, né, teoricamente tirar útero, ovário, essas coisas, a gente deixou bastante postergando e não estava fazendo durante esse ano. Agora, depois começamos a fazer, assim, tem as eletivas que precisavam mesmo, mas a obstetrícia não para, né, então teoricamente a obstetrícia a gente foi com todo o gás, fazendo cesárea e parto, mas muda muito para as gestantes, porque elas têm toda aquela preocupação de entrar no hospital, como é que vai ser as visitas, que sabe que é um sonho que elas têm, né, na hora do nascimento ali, e aí mudou essas coisas, fica um acompanhante só, então, e elas ficaram com muito medo de pegar o Covid também nessa época da gravidez, mas... foi uma coisa que a gente começou a ter todos os cuidados, consultório, né? Com os consultores, explicando para elas também todos os detalhes da prevenção. E aí no consultório a gente toma todos os cuidados sempre, aqui na clínica também, os que pode fazer. E aí foi, durante esse ano foi um pouco diferente, assim, mas nasceu muita gente. Fizemos muita cesárea, muito parto. E as pacientes... muito preocupada, com certeza, né, e tem um lado emocional também de doutor, eu posso, a minha mãe quer ver o neném, o que que eu faço, o meu pai, e aí, então nós temos que lidar com o lado emocional muito delas também, então foi um ano meio muito diferente, né, difícil, né, nesse lado aí. Rodrigo, e as pacientes de vocês, elas têm tido Covid, elas não têm? Como é que é a gestante com Covid? Como é que é essa problemática aí na tua especialidade? Na minha, aqui, por exemplo, eu já tenho umas quantas gestantes, tá, que a gente entendeu, que deu Covid positivo. Eu aqui, das minhas pacientes do consultório, nenhuma ficou mal de ter que ser internada, UTI, todas as pacientes, e olha que eu faço bastante cesárea, né, e bastante par normal. Então as pacientes, as minhas, não tem problema. Eu faço uma vez por mês plantão lá em Capão da Canoa, no Hospital Santa Luzia, e aí lá, como tem toda a região ali, e nós temos, aí tem a UTI lá no hospital, e eu atendia toda a região da praia, pegamos as duas, três pacientes bem instáveis, mas aí a gente fez o nascimento, elas ficaram uns diazinhos internadas ali na UTI do hospital, e saíram super bem. As minhas aqui da região de Taquara, Igrejinha, que eu pego todo rolante, o pessoal, todas que tiveram Covid não tiveram nenhum caso grave, que tiveram complicações com o bebê e nem com a mãezinha. Então, mas eu atendi algumas pacientes graves em Capão da Canoa, atendi umas duas, três pacientes bem graves, mas graças a Deus se saíram bem, né? É uma coisa importante, né, Rodrigo, porque agora como a gente tá vivendo a pandemia, né? Sempre os ouvintes querem saber como é que é e coisa e tal. E gestante, o termo da gestação não tem como mudar. Chegou na hora, tem que nascer, né? Claro que sim. As eletivas, essas sim, tão diferentes. Mais alguma coisa, Rodrigo? De Covid aí? Não. De cuidados, alguma coisa? Os cuidados que é bem da tua área também, a gente estava fazendo um trabalho para, muitas vezes, dar enoxeparina para as gestantes que estavam com dímero alto, aquelas coisas, né? Então tem esses cuidadinhos aí do risco de trombose, que a gente estava de olho, né, nos valores para ver se estava tudo direitinho. Porque sabe que aumenta o risco da trombose, né, Maurinho? E aí o paciente, muitas vezes, o paciente estava com dímero, usando enoxaparina, que é anticoagulante, né, aquelas coisas para deixar para o público ouvinte aí bem claro. E os cuidados, fora da que agora o negócio que elas estão com muita curiosidade, é sobre a vacinação, né? Eu tenho umas 20 ligações por dia de fazer ou não fazer a vacina. Porque é muito novo, né? A vacina é muito nova, então não tem tantos estudos assim para dizer, faz, não faz. O Ministério pede para fazer. Porém, tem uns trabalhos agora que está vindo aí, que está dando uma. Que não tem tantos estudos conclusivos ainda para a gente saber, assim. Então, é complicado, né? Essa época agora, a gente fala, doutor, se fosse, tu faria ou não faria? Olha, o Ministério pede para fazer. Mas ainda vai sair alguns outros trabalhos aí que eu tô. A gente está estudando para ver, né, Maurinho, como é que vai ficar dessa vacinação nas gestantes. É para nós também, principalmente para a minha área, porque existe um percentual de doença de trombose venosa, por exemplo, em torno de 27% a mais de incidência em pós-Covid, de doença arterial, em torno de 3,7%, e infarto e AVC, 37% a mais. O que que nós, vasculares, estamos orientando? Estamos orientando o seguinte: quem tem doença vascular, quem teve trombose, etc. e tal, prefira Coronavac. Quem não teve, qualquer uma serve. Serve Coronavac, sim. Serve Oxford, AstraZeneca Oxford, serve Pfizer. Todas servem. Bom, quando eu tive a ideia de convidar o Rodrigo para fazer essa entrevista, eu tive essa ideia porque o Rodrigo é um daqueles raros corajosos que investiu na pandemia e que inaugurou essa nova clínica para a nossa região aqui, chamada Clínica Afrodite. Bom, Rodrigo, fala para nós aí um pouquinho dessa tua clínica, qual é que foi a ideia de vocês, o que que vocês querem fazer, enfim, divulga aí para os nossos ouvintes o que que é a Clínica Afrodite. Eu queria abrir já em 2020, E aí, com a pandemia, a gente foi postergando, aí chegou ali janeiro, fevereiro, falei, não, agora vamos abrir. Aí a escolhida, porque a química Afrodite é, né, a mitologia grega, deusa do amor, da beleza, né, da sexualidade, da fertilidade, então o nome vem daí. Aí a gente escolheu dia 8 de março também, para fazer a inauguração dela, pelo Dia da Mulher. Então, é um centro de especialidade de saúde da mulher, mas, claro, todos os profissionais que atendem aqui, a gente atende, o pessoal que atende ambos os sexos, atende também homens. Os homens também são muito bem-vindos. É que a gente pensou em fazer uma clínica, Maurinho, assim, ó, como eu sou ginecobstetra, eu pensei em fazer uma clínica referência para a mulher, entendeu? Claro que todos os homens são muito bem-vindos, a gente tem especialidades aqui que tratam tanto o homem quanto a mulher, mas a gente queria, tipo, eu queria que a paciente chegasse aqui no consultório, chegasse aqui em Taquara, na Afrodite, e se sinta muito à vontade, entendeu? Se sinta valorizada como mulher, como ser humano, e que o atendimento seja muito bom, que as pacientes se sintam confortáveis, sejam bem tratadas, e que a gente faça um atendimento de excelência, tá, sabe? As mulheres são muito bem tratadas mesmo. Então, por isso que a gente está, eu como gineco, tô fazendo a clínica mais focada para a mulher, entendeu? Focada para a saúde feminina. Rodrigo, o que que vão atender? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter multiespecialidades? Como é que vai funcionar isso? Como a gente agora começou dia 8 de março, né, Maurinho? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho especialista aqui de ginecobstetra, já temos cirurgião plástico, já está trabalhando comigo. Já temos urologista trabalhando comigo, temos especialista, uma fisioterapeuta especialista em cirurgia, uroginecologia, preparar paciente para parto, para preparar uterino para cesárea, para parto, toda essa parte de fisioterapia, assim, a Ellen que faz isso aí para mim, para nós, né, para a clínica, tenha também parte de medicina estética, que está vindo, vem um médico de Porto Alegre, o doutor Denilson está vindo de Porto Alegre para fazer toda a parte da estética. Então, nós estamos tentando agregar tudo que é, entendeu? Tentando agregar, fazer que a paciente seja bem atendida, profissional bom, e aí, então, por enquanto, nós temos visibilidade, eu quero cada vez agregar mais, entendeu? Se precisar, claro, temos, e não é lá da clínica, entendeu? Tem todas, a gente tem que trabalhar em equipe, sabe como é que é, a gente tem que ser todo mundo colega, então eu não preciso abraçar tudo na clínica, né? Eu tenho todos os outros bons colegas, ótimos colegas, em outras clínicas aqui em Taquara. Então, só o que eu puder botar aqui dentro que seja bom para a mulher, claro que vão ser bem-vindos, mas também nós temos todas as outras especialidades em outras clínicas médicas, né, que estão, que também a gente tem que trabalhar tudo junto, né? O negócio é fazer o bem para a sociedade. É, hoje a ideia é essa, né? A ideia é poder expandir e poder trocar ideias com colegas, enfim, e atender e ter um atendimento de excelência, né? Isso aí. Bom, o que você vai fazer disso? A gente pode fazer um atendimento, nós temos bons profissionais, né, Maurinho, aqui na nossa região, e para poder atender todo mundo muito bem, né? Que eles ficam bem satisfeitos, com certeza. Cada vez mais, né, Rodrigo? Cada vez mais, na nossa região, as clínicas particulares, as clínicas privadas, acabam se especializando, porquanto hoje, infelizmente, o nosso hospital é um hospital SUS, não é? É um hospital SUS e é um hospital que, infelizmente, a gente não tem o acesso que a gente gostaria de ter, como no tempo que tu vieste para Taquara, né? Isso aí. Hoje, um dos grandes anseios da população, e eu pude confirmar isso por quanto eu participei de uma campanha política aí, é o bebê não nascer em Taquara. O pessoal não nascer mais taquarense, né? Imagina o hospital, nossa população aqui, aí o pessoal não nasce dentro da cidade deles. É complicado isso, né? Se Deus quiser, uma hora vai. Isso não mudar, mas é complicado, né, não nascer. Isso me dizia o doutor João Guilherme, que quando ele veio em Taquara, em 79, Imagina, em 79 se fazia tudo, inclusive a neurocirurgia. E hoje a gente está com essa dicotomia, hoje a gente está com essa restrição. Claro que a saúde tomou rumos diferentes, mas é, não adianta. A gente acaba fazendo a comparação com as cidades próximas e nós acabamos sendo comparados com quem? Com Igrejinha, com Parobé, com cidades onde o hospital... Tem da saúde, daqui a pouco cada cidade é uma referência de alguma especialidade, tudo, só que perto da gente compara com os outros hospitais que estão andando, tão bem, hoje em dia estão bem mais na frente do nosso, aqui de Taquara, a gente fica bem triste, né? Porque tu vê que as coisas não tomara que todas que funcionem logo, mas. Tem um hospital que já foi, como agora falou, da época do Dr. João Guilherme vem aqui, e agora está no que está meio que patinando, né? Então a gente fica triste, vamos ver que, se Deus quiser, vai. Mas, por exemplo, hoje em dia, daqui a pouco, se eu quiser fazer uma cesárea, se o paciente está clara, eu faço em outros hospitais, porque não, o centro obstétrico lá do hospital não está funcionando, nem se eu fizer privado não tem como fazer dentro do nosso hospital aqui, é ruim, né? E é uma coisa, e é um atendimento que sempre foi prestado, né, Rodrigo? Sempre foi prestado. Os hospitais de Itaquera começaram com o quê? Maternidade e obstetrícia, né? É a base, pediatria. Então, é um rumo que é difícil. Não. E o que a gente vê? É um desfecho difícil. É quando vai... nós vamos ter, talvez algum dia, existe algum plano, aquelas coisas que se possa cobrar. O que acontece? A iniciativa privada acaba suprindo, né? Porque o grupo médico, felizmente, da nossa cidade de Itaquara, o corpo clínico é poderoso, é forte, é bom. Isso aí. E, bom, e como é que tu tá procedendo aí nessa tua área da gineco e da obstetrícia? Como é que a Afrodite está fazendo em consultas pré-parto, consultas, eu tô fazendo, a gente tá atendendo todos os planos, né? Aí as consultas particular também, eu estou fazendo ecografia, como eu trabalho muito, e é muita cesárea, então muitas vezes eu não tenho eu fazer ecografia, eu estou fazendo ecografia aqui dentro também, agora no futuro eu quero botar alguém que só faça eco, porque eu faço a consulta, tem que fazer, então fazer mais ecografia, cria, dá uma demanda de tempo muito grande, faço, estou tirando dias para fazer ecografia aqui dentro, aí a gente faz todo atendimento, penso em fazer para o futuro, um plano Afrodite, tipo assim, para o paciente ter direito a duas ecografias no mês, principalmente para as gestantes, que a gente sabe muitas vezes como é que é a saúde pública, como é que é a saúde, quem tem plano, tudo bem, consegue fazer as coisas, mas muitas pacientes que não têm um plano de saúde, e aí precisa, por exemplo, quer fazer uma ecografia, quer fazer ver o neném, é uma consulta, fazer algum precisa de uma nutri, que nós temos aqui nutricionista também, doutora Luciana, precisa de uma nutri, precisa de uma urologista, precisa de uma avaliação de outra especialidade, para a gente tentar fazer, que faça um valor mais acessível, que ela tenha acesso as ecografias, a avaliação dos médicos, entendeu? Então, a gente está, como está, iniciou agora, faz pouco tempo, então são todas as ideias que a gente quer crescer bastante, entendeu, Maurinho? Pelo bem da sociedade, pelo bem das pacientes, entendeu? Uma ótima ideia, isso é que a gente precisa, uma ideia criativa que nos permita acesso a um trabalho de qualidade e a um trabalho que te dê garantias, né? E isso sim, ó, isso é uma coisa importante. Planos que para resolver problemas. Uma clínica resolutiva. E como eles me conhecem também, a gente, o negócio, teu consultório mesmo, a gente não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe, nós queremos é o bem das pessoas, concorda? A gente quer, para nós aqui entrou no consultório, não interessa se a paciente é mais rica, mais pobre, é branca, é preta, é japonesa, o que a gente quer? A gente quer que ela saia feliz do consultório da clínica Afrodite, entendeu? Essa é a minha ideia. Então, sempre que como pessoa e como médico, assim, a pessoa sair daqui feliz que foi atendida como ela merece, entendeu? É isso que tem que é o foco da Afrodite aqui, que eu quero botar, né, os funcionários, médicos, trabalhar com vontade, disposição, alegria, competência, que a paciente saia daqui querendo voltar e falar, pá, eu cumpri minhas expectativas. É isso que a gente está, que eu e todos nós aqui queremos, né? Parabenizar, então, Dr. Rodrigo Maspiper, ginecologista e obstetra, proprietário da clínica Afrodite, a nova clínica da nossa região, localizada na rua Tristão Monteiro, número 2050, telefone 991-790507. Desejar a todos os nossos pacientes, a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana. Comunicou Dr. Mauro Verb Júnior para Medicina e Saúde 2021, sob o apoio técnico de Jean Mazzucchi.